coração é seu, pode crer. Não tenha medo, não dá ilusão. A vida nos juntou por querer. Sina essa fez renascer. Fique aflita, não, meu amor. Tem essa emoção, seu valor. Se toda lição fosse igual, valeria então aprender. Na bonita procure entender quem eu sou. Isso é bem pra lá da razão. Força da paixão transformou sentimento em canção. Nem o tempo fez esquecer, nem o vento pôde apagar essa luz a iluminar, essa chama sempre arder. Ana bonita, certeza me ajudou a esperar. Desejo não parou de crescer. Se um homem não puder mais sonhar, coisa ruim que será viver. Faça isso não, meu amor. Deixa essa menina brilhar. Lua cheia veio espiar, nosso sangue se misturar. Essa noite eu quero um prazer, meus segredos compartilhar. Amanhã quem sabe saber como o dia vai começar. Certeza me ajudou a esperar. Desejo não parou de crescer. Se um homem não puder mais sonhar, coisa ruim que será viver. Faça isso não, meu amor. Deixa essa menina brilhar. Lua cheia veio espiar, nosso sangue se misturar. Nessa noite eu quero um prazer, teus segredos compartilhar. Amanhã quem sabe saber como o dia vai começar.